sua música. Toca aqui. Clube. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda: Clube. CYH585, 1200 kHz. Rádio Clube Fortaleza. Quem tem clube, tem tudo. Quem tem clube, tem tudo. Rádio Clube e o melhor do brega. Rádio Clube. Rádio Clube e o melhor do flashback. She knows I'm alone.